Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series, né? A corrida que aconteceu no domingo, ou quase não aconteceu no domingo, né? Devido à chuva, já se estava até previsto, talvez, colocar a corrida na segunda-feira, né? Então ela teve o seu horário alterado, seria às 16 horas inicialmente, mas depois colocaram às 15 horas e não foi nem às 15 nem às 16, né? Então realmente a corrida teve o seu início aí às 18 horas, que foi quando a chuva passou, e realmente tivemos aí um... Vamos colocar uma janela, um buraco aí, né? A chuva deixou, a mãe natureza falou, pode acontecer a corrida aí, que depois chove, que realmente mais tarde choveu, né? Por volta das 10, 11 horas da noite, lá dos Estados Unidos, para nós que já era de madrugada, a chuva caiu forte novamente. Nesse espaço aí aconteceu a corrida, tudo belezinha, tudo normal, né? Tivemos aí esse pequeno atraso aí, cerca de 3 horas no horário novo e 2 horas no horário antigo, tô falando o horário da corrida, que seria 16, começou às 18, seria 15, começou então às 18, né? Então, entendeu, né? Isso aí, entendeu. Então, a corrida começou às 18 horas aí, teve a sua cerimônia, tal, ligamos os motores lá, aí foi e começou a corrida. Enfim, uma grande corrida, tá, pessoal? Eu quero falar uma grande corrida devido... Apesar que muitos vão falar assim, mas tá ficando louco, Leonardo. O Kevin Harvick liderou a corrida, dominou a corrida, a corrida ficou chata, teve bandeira amarela pra toda hora parar esse cara. Tá, devido aos números, tá, pessoal, aos números importantes, que eu não quero entrar em detalhes, mas a TV Nacional fica lá só, ficou muito mais afim de querer falar que tava chato, que tava não sei o quê, que vai engolir os pilotos, mas esqueceram de olhar os números do cara que tava liderando, tá? Então, o nosso amigo Kevin Harvick, tá, pessoal, que o foco vai ser o Kevin Harvick agora, vou falar bastante do Kevin Harvick, tá? O Kevin Harvick, ele somou, desde quando ele veio, né, para Stuart Haas Racing lá em 2014, quando ele já chegou lá e já fez a pole em Atlanta, né? De lá para cá, ele sempre foi o cara que mais liderou nas corridas, tá? Ano passado realmente foi o ano que mais liderou, e também em 2015 também foi o ano que ele mais liderou a corrida. Liderou a corrida, mais liderou voltas, né? Melhor assim. Então, na soma, pessoal, de 2014 até 2018, que foi essa corrida aí, foram 915 voltas lideradas. Realmente é um número muito, muito, muito, muito alto, tá? Mais ou menos, para vocês entenderem aí, cerca de das últimas 5 corridas, são duas corridas, vamos colocar duas corridas, são duas corridas inteiras lideradas pelo Kevin Harvick. Então o Kevin Harvick realmente vinha buscando esse resultado positivo, tá? Em 2014, quando chegou, acabou tendo problemas, foi o 19º colocado. Em 2015, ele largou na primeira fila também, terminou na segunda posição. E em 2016, ele largou em sexto, chegou em sexto também, repetindo o número aí, tá? O ano passado, ele largou na pole, fez a primeira pole quando a Stuart Haas Race mudou para Ford, tá? Então ele largou, já fez a pole, já deixando a sua marca em Atlanta aí, o nosso amigo Kevin Harvick. Então parabéns ao Kevin Harvick por ter conquistado a pole para a Ford com a Stuart Haas Race pela primeira vez, né? Foi ano passado. E o ano passado, pessoal, ele liderou 292 voltas. Se esse ano foi chato com 191, imagina o ano passado com 100 voltas a mais, né? Vamos arredondar os números aí. Foi com 100 voltas a mais, né? Então assim, imagina o tanto que foi achado no passado. Mas, pessoal, temos que olhar em outros números aí, tá? Tem mais um objetivo que conseguiu tentar ver aí também, tá? Esse ele largou em terceiro e venceu a corrida, tá? O ano passado, pessoal, ele não venceu por quê? Ano passado, né, no finalzinho da corrida, no último pit stop, no último bandeira amarela ali, que o Austin Dillon ficou parado na pista no ano passado, não sei se vocês vão lembrar, tivemos aí, o pessoal foram para o Powerpiece aí completar, porque já estava aqui meio no limite, então foram ali, né, dois pneuzinhos e tal, tudo certo ali, e pouco combustível realmente para completar a corrida, que faltava cerca de 15, 16 voltas. Então, né, o Kevin Harvick parou, voltou em primeiro, mas foi penalizado por velocidade, né, relargou lá do fundão, terminou ainda na nona posição o Kevin Harvick. Foi um grande resultado para ele, ainda terminou dentro do top 10 e tal, mas ele vinha tudo para dominar a corrida. Aí tivemos, né, fomos agraciados ano passado, ainda com aquela batalha boa que tivemos ainda entre Keselowski e Kyle Larson, e no final o Keselowski acabou vencendo a corrida ano passado, né, lá em Atlanta. Essa foi a corrida ano passado. Esse ano já foi diferente. Esse ano o Kevin Harvick foi ali de boa, foi ali meio que temperando no comecinho, tá, foi crescendo, e realmente no final ele liderou a corrida. Então parabéns ao Kevin Harvick, realmente muito boa essa vitória dele, tá, pessoal? Fiquei muito feliz com essa vitória do nosso amigo Kevin Harvick. E só lembrando vocês, né, que ele voltou ali a vencer em Atlanta, foi lá em 2001 quando ele venceu em Atlanta, lá fez homenagem ao Dale Senior, e esse ano ele fez homenagem mais uma vez. Então parabéns realmente ao Kevin Harvick pela sua vitória. Fiquei muito contente, muito feliz mesmo. 17 anos aí após, né, a sua vitória em Atlanta, ele volta a vencer o Kevin Harvick. Bom, com isso podemos falar o que essa vitória do Kevin Harvick. Realmente era o final de semana do cara, o cara vinha buscando esse resultado aí desde 2014, ele vinha percorrendo, vinha buscando essa vitória aí, querendo essa vitória, e realmente agora aconteceu. Já está classificado para o playoff, tá tudo certo. Eu falei Chase, acho que no bloco passado, na Truck Series eu falei Chase, mas não é Chase, mas é playoff, tá? Eu desculpa, tá, pessoal? Às vezes eu confundo, sim, eu erro, tá? Eu sou humano, viu? Eu sou contra esse negócio de payoff, Chase, qualquer um, eu sou contra, né? Então às vezes eu esqueço, então eu falei Chase no bloco passado, tenho quase certeza, eu vou até depois rever, mas eu acho que eu falei. Enfim, vamos lá, vamos seguir aqui o pensamento aqui com o nosso amigo Kevin Harvick. Então parabéns, Kevin Harvick, foi chato? Foi, mas realmente valeu a pena o resultado dele, é um resultado que ele buscava há um bom tempo, ele fez as coisas acontecer, foi cirúrgico, não errou, a equipe não errou, no final entregou tudo certo para ele, nos últimos pit stops ali, poderia dar errado, igual deu ano passado, que ele foi penalizado, tá, mas não foi, então tudo beleza, tudo maravilha, tá, pessoal? É isso às vezes que falta na transmissão, pessoal. É isso que falta na transmissão. Fica um monte de cara falando um monte de besteira, falando que o pneu. O cara, quando tá com o pneu novo, vai desgastando, depois começa a ficar com o pneu velho, começa a virar mais devagar. Tá? E é isso, pessoal, que tá faltando na transmissão, entendeu? É isso que o cara tem que ler, estudar, né? Pesquisa. Tem o Google lá hoje em dia, facinho, né? Já que assistiu, tá anos e anos aí acompanhando a categoria, já não lembro as histórias aí, entra lá, porque é muita corrida, beleza, mas pesquisa. Não fica falando besteira lá na transmissão, não. Na transmissão nacional. Eu juro que eu vou tentar vencer, mas pelo Theo José, tá? Pelo Theo José, vou tentar. Eu tentava assistir com o Sérgio Lago, não consegui assistir. Não pelo Sérgio Lago, tá? Mas pelos comentários. E esse ano eu vou tentar assistir de novo, mais uma vez, porque tem um grande. Teremos, talvez, não sei quantas corridas vai ser, quantas vai aparecer. Teremos talvez um grande narrador também na NASC, de volta de um grande narrador na NASC. Apesar que o Sérgio Lago, ele era narrador e comentarista, né? Tanto quando ele é bom pra narrar, ele é bom pra comentar. Pra comentar ele era melhor ainda, porque ele tinha tempo ali de buscar as informações ali, tinha tempo de pesquisar e se preparar mais ainda como narrador, né? Mas enfim. Parece que o pessoal, eles tem corrida, vão lá, eles vão lá, toca a bermuda pela calça e vai lá no estúdio fazer a transmissão da corrida, tá? Não, eu tô falando do Théo José, que ele chegou agora. O Théo José, quem tem o Twitter aí, acompanhou, ele acompanhou aí, né, o Qualify. Depois ele, quando acabou o Qualify, ele postou ali que o Abus fez o pole e tal. Então ele deu uma acompanhadinha aí sim, o Théo José, tá? Mas enfim, vamos seguir aqui com o nosso amigo Kevin Harvick. Então, parabéns ao Kevin Harvick pela sua vitória, tá? Foi uma vitória um pouco chata, uma vitória que onde realmente ele dominou. Tava com um grande carro, começou a corrida aí, a chuva lavou a pista, tirou o tal da borracha, tá? Ficou escorregadinho, mas o Kevin continuou o carro emborrachado, tava tudo maravilha. O acerto continuou valendo, continuou dando tudo certo. E no final da corrida, ele foi, começou de dia, terminou de noite, porque muda a configuração, o carro fica... mais solto, o ar limpo favorece, o Kevin Harvick foi, aconteceu tudo diferente, tudo deu certo, com ar limpo, ar sujo, de noite, de dia, chovendo, seco, com borracha, sem borracha, com poeira, sem poeira, né, ventando, sem vento, deu tudo certo pro Kevin Harvick. Parabéns ao Kevin Harvick pela sua vitória. Eu até esqueci de falar o número da vitória dele. O Kevin Harvick chegou à vitória número 38, né, na Cup Series. Agora ele soma duas vitórias em Atlanta. Ele se iguala com o amigo de todos vocês, que é o Kyle Busch, tá, pessoal? Então agora Kyle Busch e Kevin Harvick têm o mesmo tanto de vitória. Não sei se vocês estão rindo aí ou querem me matar, né? Mas agora Kevin Harvick tem o mesmo tanto de vitória que o Kyle Busch, tá? Então eles estão iguais aí até nesse momento aí em termos de vitória. Então parabéns a todos envolvidos aí. Beleza, pessoal? Bom, seguindo aqui, né, depois desse mundo, né, que foi assim, tipo, teve um mundo, né, Kevin Harvick. Eu não lembro que no comecinho não falei, que eu não costumo falar de Fórmula 1, né, igual a Fórmula 1, né, tem o mundo Mercedes, onde só Mercedes ganha, só Mercedes corre, e depois tem o mundo Fórmula 1. Então aqui teve o mundo Kevin Harvick, onde só o Kevin Harvick fez tudo ali, tudo aconteceu perfeitamente pra ele. O cara conseguiu somar 56 pontos depois de tudo isso, né, esse mundo Kevin Harvick aí. Tivemos sim uma corrida, né? Teve o Keselowski também chegou a liderar, o Denny Hamlin também chegou a liderar. O Denny Hamlin chegou, pessoal, a ser um dos cogitados ali a poder vencer a corrida, tá? O Denny Hamlin, o Kurt Busch também andou-se muito bem. E podemos aprender também que podemos falar também que a Stewart Haas Racing estava totalmente preparada e muito bem armada para fazer uma grande corrida, e foi o que fez, né? E foi com todos, tá, pessoal? O Christian Bauer foi o terceiro colocado, andou muito bem, Christian Bauer. Parabéns ao Christian Bauer aí pela sua posição, tá? Eu já falei que o Keselowski foi o segundo colocado. O Danny Hamlin foi o quarto colocado também, então parabéns aí para ele. O Matt Truex Jr. apareceu também, foi o quinto colocado, né? O Joe Logano foi o sexto colocado, então tá todo mundo muito beleza ali, todo mundo muito próximo. O Kyle Busch foi o sétimo. Mais uma vez, estamos vendo ali na Joe Gibbs ali o Denny Hamlin e o Kyle Busch, os dois principais ali da Joe Gibbs, próximos, andando muito bem um do lado do outro ali, um perto do outro, tá? O Kyle Larson também foi o top 10. E a Ganassi, perdão, a Ganassi já falei, que é o Kyle Larson. E tivemos também ali o Chase Elliott na décima posição, fazendo uma grande corrida também o Chase Elliott, tá? O Eric Jones, pessoal, não foi muito bem, até no comecinho ali, no finalzinho do primeiro estágio ali, ele chegou uma chegada bem apertada ali com o Kevin Harvick, tentando se manter na volta do líder, conseguiu se manter na volta do líder, o Eric Jones, e foi terminou a corrida na décima posição. Depois disso aconteceu muita coisa, mas pelo menos ele não tomou uma volta e teve que ficar ali atrás esperando, né? Esperando a chance de ganhar um look dog ou fazer um overall para voltar na volta do líder para poder avançar novamente. Então, parabéns ao Eric Jones aí que lutou, mostrou um bom resultado, né, dessa primeira posição aí. As coisas na Cup realmente é mais complicado, os resultados são mais apertados, né? Também fez uma boa corrida o Ryan Blaine, sim, fez uma boa corrida, apesar da 12ª posição. O Eric Mirola também se mostrou muito bem, apareceu em alguns momentos dentro do top 10, tá? Não foi como lá em Daytona que ele chegou lá liderar, chegou a estar a ponto de bala ali para ser o vencedor da corrida. Mas o Eric Mirola também fez um bom trabalho, assim como vem fazendo o Clint Bowyer, tá? Eu tô falando, dando ênfase no Clint Bowyer ali na Stewart Haas Race, entre Clint Bowyer e Eric Mirola, que o Eric Mirola é um cara recém-chegado, tal, tomou ali o lugar, não tomou, né, substituiu a Danica Patrick. Eu sei que muitos aí vão ficar com o seu coração, está com o coração partido, que a Danica Patrick não tá nas pistas esse ano, tá, mas ele está substituindo, e tá substituindo um pouco... Não quero falar assim melhor, tá? Porque é chato falar, não gosto de falar muito, usar esse termo aí, tá? Mas realmente veio, tá dando uma sobrevida nesse carro número 10 aí, que era um carro até desacreditado aí, né? Enfim, e o Clint Bauer segue mais uma grande temporada aí. Mas não é grande temporada, não. Começou agora a temporada. Segue aí com um bom resultado, né? Andou muito bem em Daytona, andou muito bem agora em Atlanta. E vamos ver o que eles conseguem fazer. O Kurt Busch, nós já sabemos que se esperar do Kurt Busch, é um grande piloto. A qualquer momento pode realmente vencer uma corrida. E também o Kevin Harvick, esse daí, campeão, nem se fala, né? Esse cara aí realmente é diferente, o Kevin Harvick, tá? Bom, o Soares, tá, pessoal? Não falei do Dylan, o 14º, o Soares foi o 15º, o Rickson Round Jr. foi o 16º colocado, o Manor foi 17º, com o seu 21 agora da Audi Brothers, tá? O William Barra foi o 18º, uma pena, muito mau resultado pro carro 24. O 19º foi o Jack McMurray, o Alex Bowman foi apenas o 20º, resultado também muito ruim, tá? Pra nosso amigo Alex Bowman aí, que tá aí com a Entry Motorsports. Ruim também foi o Jimmy Johnson, foi apenas o 27º colocado, né? Temos outros resultados ruins também. O nosso amigo Ryan Newman, que foi o 2º colocado, largou do lado do Kyle Busch, mas acabou terminando apenas na 22ª posição. Mas enfim, pessoal, uma corrida boa, porque talvez alguns resultados aí, nós estamos vendo alguns resultados, pessoal, que os pilotos estão conseguindo reverter algumas posições. Por exemplo, se você estava ali e tomou uma volta logo começando a corrida, talvez ficava, como foi apenas uma corrida com poucas bandeiras amarelas, apenas 5 bandeiras amarelas, uma corrida longa de 500 milhas, tá? Então, fica complicado se você conseguir retornar pegar alguma volta de novo. Foi o caso, por exemplo, do Jimmy Johnson. Jimmy Johnson teve apenas, depois que ele rodou, né, na volta 160, ele teve o final do estágio número 2 para ele recuperar a volta, e depois também no finalzinho da corrida foi quando o motor do nosso amigo Trevor Bene foi embora, né, explodiu, voou fumaça para tudo lá, o carro ficou com metamente branco dentro do carro, não sei como é que o cara enxerga lá dentro, mas enfim, ficou até bonito de ver quando o motor explode daquele jeito lá, que foi o caso do Trevor Bene, né, talvez não consegue se recuperar, porque foi uma maneira, tivemos aí poucas bandeiras amarelas, muito tempo bandeira verde, tá? A média bandeira verde, pessoal, foi cerca de 50 voltas, 49.5, tá? E a média de bandeiras amarelas foi apenas de 8.6%. Realmente foi uma corrida em bandeira verde. Então, quando a corrida é decidida em bandeira verde, às vezes o cara toma a volta, igual foi no caso ali, terminou apenas 13 pilotos na volta do líder. Então, o 15º, talvez você está em 15º ali esperando o finalzinho da corrida ali, você acaba, eu vou atacar ali nas últimas 40 voltas, você está ali, você está uma volta, não tem mais como recuperar, porque não teve bandeira amarela, tá? E se tem bandeira amarela, você faz overall, você vai lá pro fundão do pelotão, você não vai para a sua posição, não, você vai lá pro fundão do pelotão, quem faz o overall. Então, fica mais complicado as coisas ali, certo, pessoal? Então, parabéns ao Kevin Harvick. Parabéns também a todos os outros pilotos aí que souberam ter cabeça e souberam terminar bem a corrida também, né? E foi assim, não foi aquela, nossa, que corrida! Igual foi a Truck Series, que eu sempre falo pra vocês que é meu xodó, né? Mas foi uma corrida legal, uma corrida com bons números, né? Principalmente pro Kevin Harvick aí, que veio buscando essa vitória. Ano passado bateu na trava essa vitória e esse ano conquistou a vitória o Kevin Harvick. Então parabéns ao Kevin Harvick, parabéns ao Stuart Haas Racing e parabéns à Ford também, que conquista aí a primeira vitória de 2018. A Chevrolet venceu lá em Daytona, a Daytona 500 com Austin Dillon. Agora eu pergunto para vocês, né, a Toyota não venceu. Tá, foi duas corridas, mas teve duas chances para a Toyota vencer, não venceu. Será que a Toyota conquista sua vitória em Las Vegas? Talvez. Eu vou trazer um pouquinho de número para vocês no quarto bloco, onde eu vou falar aí de equipes, tal, quem tem chance, o outro que mais venceu, né? Mas, pessoal, isso aí é só número, tá? Não é tanto para levar a risca, não. Ah, porque eu falei que a Toyota tem mais vitórias que as outras, que a Toyota tem que vencer. Não, não é, tá? Não é também, né? Então, não é assim. Só vou trazer números para vocês, algumas hipóteses aí. Mas temos sim o Matt Truex Jr., que fez uma grande corrida ano passado. Temos também o Kyle Busch também, o Denny Hamlin também. São três pilotos Toyota que estão sempre na frente ali, lutando por vitórias. E com certeza, em qualquer momento, eles podem vencer, tá? Principalmente o Matt Truex Jr. e Kyle Busch. Beleza, pessoal? Bom, essa aí foi as corridas dos soldados, né? Founding of Honors, Kick Trip 500, né? As corridas aí, que foi a honra dos soldados aí, teve uma muito legal lá, as honras aí aos soldados, Eu gosto demais dessas corridas em que zonam os soldados dos Estados Unidos, tá, pessoal? Que lá mostra realmente, né, o quanto eles amam a nação deles, quanto eles amam o país deles, quanto eles defendem o país deles. E, diferentemente, aqui no Brasil, é um monte de gente querendo passar uma perna no outro. Enfim, esse é outro assunto, deixa pra outra história aí, pra outro momento dessa história. Pessoal, eu volto daqui a pouco então, tá? Para mais uma vez, parabéns ao Kevin pela vitória e volto daqui a pouco pra falarmos. Vou falar um pouquinho aí de notícias, não tem? Vou falar um pouquinho aí sobre a transmissão nacional com a estreia do Dr. José aí. Quero dar um pouquinho do meu ponto de vista sobre o que pode vir, o que pode acontecer de bom para os fãs que gostam aí de assistir a corrida na televisão, gostam da televisão e gostam da transmissão nacional. E vou falar também um pouquinho dos números aí para Las Vegas. Pessoal, daqui a pouco eu volto com o quarto e último bloco.